destino. Prepara tuas armas que eu tô aqui te seguindo. Não olhe pra trás, independente do que acontecer. Eles não têm noção do estrago que essa voz pode fazer. Segurei o sorriso, senti a força do gatilho. Eu vi as maria fumaça sair da linha desse trilho. Frio da lasca na barriga, cabeça girando a mil. A hora é agora, disse, sei como você se sentiu. Mão suando desespero, ela sabe onde ela quer chegar. Se hoje a luz é do holofote, antes penava será no celular. Passo atrás, de passo no beat, eu me desfaço. Pode querer cavar, mostre trincheira. Sem fundo, não é estilhaço. Já tamo de capacete encaminhado, engatilhado. Vimos as mais fortes, tanta ideia inesperada.